da autorização Brasília. Para 0432. Está tratado para o 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge. Papatango, Whisky Inc. Tango, a sua dedicação chegada a Ponf, desça para 4.000 pés. O ajuste é 10019. Tem autonomia até na Galeão. A bordo, 6.51 autonomia, alterna Galeão. Após passagem do bag da companhia, está autorizado agora a 7.05. American High 98002, thank you, 1000 feet, QNH 1019, clean air, final request set. Again, at 2000 feet, 1019, Imagine 28, reported status. Thank you. Lembrou na aqui do monumento. 804, bom dia, contatada, sou para o 360, saída da El, Leda Brick, na presente, voe da El. Vano da El, 360, 804. Na 6211, chame-se 3 Cifio, na frequência 1251, na alternativa 133-325. Chané 6211, vai chamar agora Recife, na frequência 1251, alterna 133-325. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Whisky Hotel Tango, prossiga. Whisky Tango, para, é possibilidade de hotel, banque, autorizar para o povo, para o esporte. Whisky Hotel Tango, aguarde a sua ordenação, mantenha a proa de bronze. Passa Whisky Hotel Tango, na proa de bronze. Bom dia, tá 3153, quem é esse hotel? Para o Galeão 340, tá um pouco cedo ainda, mas se tiver nossa saída. 3153, Dael Leda Bridge, Abdulu 10, afirmativo, obrigado. Tá 3517, 119, 420, confio em destaque. Segue o tráfego com 1019 na 3597. Saúde agora 795 para o táxi com 168 a bordo, 3 horas e 49, alterna Campinas. Salvador, muito bom dia, 1607 está com o seu comando. Luna 607, contatada para o 360, cumprindo o perfil da Dael. Da Dael, 360. Sábado, América 980, do Sábado. América 980, Tower 18, do Small 6. 186, América 980. 119, POB, 420, confém. Voo no 804, por gentileza, 1234. Diz que Yankee-Tango voe na proa da rotatória, desça para 1510, avião 099. Voe na rotatória e desça para 1.500 pés. Olha o chão 1.0, 1.9. Passa no meio da sala, 04, chame na frequência 1.2.3.4, por favor. 2.3.4. 1.8.9.7, agora totalmente pronto no portão preto, puxa o estacionamento. O rádio do senhor não está com uma clareza muito boa. Yeah. e agora o Skank Tango, cara? Confirme. Como copia agora o Skank Tango? Skank Tango, recebo clareza 4 para os chiados do rádio. Gente, qual a ideia para rotatória, senhora? Funcionamento à posição, aguarda push 1897. Quando vocês dão, a ideal é 175. 175, Skank Tango. Solo Salvador, bom dia, tá 3890. Bom dia, simplesmente gostaria de confirmar se a previsão do fechamento do aeroporto nas obras da, a partir das 7h20, não? Ok, graças. Dá um no 1500. Entra no 09, descendo para o no 1500, descendo. Quanto ao controle? Prossiga. Agora com o centro recife na frequência 1251, alterna 3325. 251, 3325, bom dia. Bom dia, bom voo. A sua escuta. Whisky Yankee Tango, chame a torre na frequência 1.8.6. 1.8.6, Whisky Tango, grato senhora, bom trabalho. Bom pouso. Grato, Yankee Tango. Zero's vacating runway 10, parking gate 11. Okay, maintain position before taxiway Juliet, American 911. Então puxa até outra vez do 4, gol 9030.

autorizado. 1897 para o táxi, POB 185, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alternando Campinas. Nomeia manter condições visuais na escuta do controle. Eu mantei visual na escuta. Nomeia vai manter o 055? Afirmativa, até através da parte do forte, mantendo o 055. Quando regressar, vai regressar pela altura do corredor de forte mesmo. Afirmativo. Para Recife, autorizado 310, via uniforme 58, decola pista 10, primeira curva esquerda, perfil Puca Caju. Aciona 5535, controle 11935, Rio 5973. Rio 5973, então, 43, chamaremos quando pronto para o puxa acionamento Rio 5973. Fica no 7 ao controle. Siga. Vou direto a Lefa. Direto a Lefa, tem 5 no 7. Solo Salvador, bom dia, o 103890, gente da Índia, zona remota 12, autorização recebida. Pronto. Na boa até 4000 após vou direto pro Jambo. 4000 após Jambo, gol 9030. Gol 9030, pode ser formação de tráfego, tem um tráfego na capacidade de 10 horas a 8 milhas, mantendo 3 mil pés. É um Embraer 107. Gol 9030.